Portal do Arrocha. Sua boca na minha, seus olhos fechados são o meu maior momento dito em silêncio. Sua pele suave, suas mãos que passeiam em mim, igual ao vento que toca as gotas de ovário. Mil motivos pra te amar, Cristina. Quanto tempo procurei, Cristina. Mil motivos pra te amar, Cristina. Quanto tempo procurei, Cristina. Um dia invade meu quarto, nem percebo que as horas que passamos juntos viram segundos. Mil motivos pra te amar, Cristina. Quanto tempo procurei, Cristina. Mil motivos pra te amar, Cristina. Quanto tempo procurei, Cristina. Se às vezes eu me